Nome Torre, 118 decimal 95. 895, obrigado. Tá 304, desce para 2.000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, reporta estabilizado. 2.000 pés, autorizado Will, reportar estabilizado, 3204. 0997.000, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 70 graus, 109. Pouso autorizado, 0997.000. Aguarde, 4463. Controle ao Charlie da Oscar. Prossiga, Charlie da Oscar. Porque o Maré Sul está com controle marítimo, Charlie da Oscar. Afirme. Vera Cruz para com proa de Paris, o Charlie de Oscar, mantendo 1.500. Certo, Charlie de Oscar. Charlie de Oscar, prossiga. Charlie de Oscar está visual com o aeródromo. Se possibilidade de coordenar com a torre uma base pela direita da 107. Certo, aguardo o Charlie de Oscar. A escuta, Oscar. Azul 4463, controle? 4463, me escuta. Ele está perguntando se o senhor tem condições de descer para o nível de voo 160 para evitar tráfego no setor dele. Afirmo, positivo, voo 160. Bem, se desce e mantém o nível de voo 160, azul 4463. Descer e mantém 160, 4463, azul. Localizador, tem um campo à vista, já, 3804. Na 3804, completa o sinal, chame torre, 118, decimal 95. 2895, vai chamar a torre, 3804, boa. Doutor, o hotel não mandou um salve, pronto, continua, mas a torre, mais pelo setor norte, setor no zero. Tente, Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Seja pista 10, tem um campo à vista. Já 3804, ajuste no 05, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde, 1015, 3804. Federal 9976, no solo 141, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Rojo, não, obrigado. Prossiga, azul 4463. Azul 4463, e Léo autoriza após coral voar direto e o COV. No 30 graus, 089. Autorizado, posição no 03804. Está em Paripe, o Charlie de Oscar, controle. Tem que reporte visual com campo, Charlie de Oscar. Visual com campo, Charlie de Oscar. Tem, para instruções, chame torre 118 decimal 95. 1895, grato, Oscar. Pá, pá, pá, pá, Charlie, linha Oscar, prossiga final no 7, suporte vertical do RIMAR. Reforçará o final 1 no 7, o Charlie, linha final da 17, o Charlie de Oscar. Aqui é a linha Oscar, autorizado pouso, pistola 7, vento 1140 graus, 099. Informação, helicóptero à sua direita, segue para pouso na heliponto. 6 milhas afastado. Aproximadamente 6 milhas afastado. Ficar atento, Charlie de Oscar, autorizado na 17. Direita, São Salvador, 1-2-1, 1-1. Direita, São Salvador, 1-2-1, 1-1. Prerribante, 3437, passa para 10, branco. Então, 3437, autorizado a alinhar e manter pistino 0. Alinha, mantém, 1-0-3437. Papá Romeu, Papá Romeu Golf, chame torre, 1-1-8, decimal 9-5. Chama torre, Papá Romeu Golf. Torre, Papá Romeu, até Romeu Golf. Papá Romeu, até Romeu Golf, poste, curta final, EIMA. Eu posso dar na curta final, Golf. Fundo 3437, autorizado a decolar, pistola 0, vento 150 graus, 09 ao nós. É, autorizado a decolar, gente, 3437. Charlie, India Oscar, no solo aos 46, confirme, bata. Assim, motorizado, back track, saco seu pista, recorte ligando na Romeu. Decolado aos 47, chame em controle Salvador, 119-8. Controle Salvador, 19-8, 3437, bem. Número. Tá, linha de Alasca, ciente ao estacionar a frequência livre. Gente, o Isigo Serra mantém as condições visuais, a gente chama 015, informe aproximando pelo setor norte. Gente, o Whisky Golf Sierra reporta fora da barra. Vento no aeródromo, 150 graus, 099, reporte solo controlado. Reportará no solo controlado, até uma golfe. 3437, contato radar, deslocar o nível de voo 360, saída Arbo 1. Arbo 1, ascensão 360, Hotel Romeo Golf, o solo foi aos 49, frequência dele. Papa Romeo Whisky Golf Sierra. Sai no código normal, não recebo no radar, reporte Pituaçu. Pra ele, tem 3437, LED de Arbor ou Elefa? Tá 3437, autorizado, direto Elefa. Elefa, obrigado, 3437. Vitorinha Juliette, acionamento a critério, reporte pronto para o táxi. Passando Vitorinha Juliette, reporte na Taxi York. Tem 3437, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 128 decimal 0, 3437, contigo. Whisky Golf Sierra, passando o Pito Assunta. Papa Romeo Whisky Golf Sierra, chame torre, 118 decimal 95. aceitar 5, Serra. Torre Salvador, é o Papa Romeu, isso, Golfo Serra. Papa Romeu, isso, que Golfo Serra. Você... Ah, passando o pistão Assusso, vai ingressando no seu circuito para pouso, intenção de pouso no pátio 5, isso, Golfo Serra. Whisky Golf Serra, ciente da presente, está autorizado, final do Pate 5, suporte visual com local de pouso. Ciente, Serra. Vitor Índia Juliette, autorizado, ingresso na pista 17, suporte aliado pronto, cabeceira 17. Patango, Vitor, Índia, Juliette, autorizado, decolar, pista 17, vento 160 graus, 089. O Escobar Serra no final do Pate 5, senhor. Whisky Golf Serra, todo a critério no Pate 5, vento 160 graus, 089, reposta solo controlado. Sim, Serra. Papatango, Vitor, Índia, Juliette, decolado 58, direita, corredor Axé, para outra ponte, chame o controle, 119.8. Direita pelo Axé, farol de Itapuã, 19.8, graça, fique a ajuda. Busque o Golfo Serra no solo, para 58, sequência livre. Controle do Salvador, com aquele cordial boa tarde, o Papatango, Victor Índia, Juliette. Papatango, Vitor Índia, Juliette, boa tarde, mantém-se condições visuais, ajuste na 015, reporte para da barra. Ciente, Júlio, seria possível a ascensão para o 2500, autorizado, Vitorino Juliette. Muito graças, Júlia. Voo 867, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 150 graus, 1 nós. Alinhar e decolada, 0, voo 867. Uno 867, decolada 103, chame o controle de Salvador, 119, decimal 8. 198, obrigado, turma. Uma boa tarde para todos e bom trabalho. Igualmente, bom. 716. 1867, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto a Alepo. Foi após 2000 pés, direto a Alepo, voo no 867, obrigado. Ajuda 771 no contato radar 58 milhas sudoeste de Salvador. Operação para sinal ILS, curva direita para o A030, reporte para descida. CTR, o Vitorino Cedouro. Gente, Vitorino Cedouro, frequência livre. Tá, Cedouro. Azul 2771, deixa para o nível de voo 050. Se possível, mantenha a máxima velocidade na descida para o sequenciamento, número 1 na aproximação. Controle Salvador, Sinalia 320, transfere o número 1 no 50, seguinte, tá? Sinalia 320, autorizado chegada BOMED 1, desça para o nível de voo 070, redução de velocidade 2509. 2509, BOMED 1, Sinalia 320. Bruno 255, bom dia, autorizado chegada a BONF, desça para o nível 060, redução de velocidade 250 mais. Reduzindo para 250 mais, chegada a BONF, autorizada para o 060, Bruno 255. Seria possível voar aqui, apresentação na velocidade reduzida, Maria? Autorizado, Bruno 255. Oi, Chico, voando fino da 250 ou velocidade inferior, caso necessário. Ou no 1265. Voo 1867, estamos já para o Recife. 128.8, alterne 126.0. Voo 28.1260, obrigado. Voo no 867. 641, ao após desvios, voe a posição BONF, desça para o nível 080, redução de velocidade 240 nós, número 5 na aproximação. 240, quando liberar a informação, desvio da BONF, número 80. Patiara Índia, eu acho que é seu renomador. Sinal 626, autorizado chegada por médio 1, desça para o nível de voo 080, redução de velocidade 2509. Médio 1, 080, redução 2509, carga 2. 2 horas de autonomia, reporte pronto para o táxi. Sente-se na 41. Charlie, lógica, resposta no ataque aí, Romeu. 2-3378, autorizado. Alinhar e decolar, pistão 0, vento 1 no 70 graus, 099. Alinhar e decolar, dama 0, 3378. Passarelo 2230, formação Papá. Passarelo 2230, autorizado chegar da MAN, deixa para o nível de voo 090. 090, chegar da MAN, passarelo 2230. Azul 2771 para o localizador, curva direita para o 045. Direita 045, azul 2771. India Lógica autorizado, decolar, pistão 7, vento 170 graus, 09 nós. 2209, 20 cada passarelo, 2230. India Oscar, decolado ao Zuno 2, direita, corredor Axé, no farol de Itapuã, chame controle, Salvador, 119, décima 8. Farol de Itapuã, vai chamar 98, corredor Axé, meu pé, chame India Oscar, graças. Azul 2771, desça para 2 em meu país, ajuste chama 014, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, 0014, autorizado em evento, reportar estabilizado, 2771. 13378, decolado ao 13, chame controle Salvador, 119, 18. Chamada 320, desça para o nível de voo 050. 050, não foi 0. Torre, boa tarde, controle, boa tarde, papapá, Charlie de Oscar. Papapá, Charlie de Oscar, mantém as condições visuais, o ajuste chama 014, na corredor Axé, reporte para da Barra. Vai manter a Axé no 014, meu pé, vai reportar para da Barra, Charlie de Oscar. Salvador, 3348, 3378, na Momo. Então 3378, contato radar, suba para o nível de voo 370, saída Momo. 370, na Momo. O Xenai 6320, complete redução de velocidade 230 mais. 330. Pacote, botão 3378. 3378, mantenha o perfil da subida, informa o tráfego 12 horas, 14 milhas, rumo correção sudoeste, cruzando o nível 100 para 4000 para 1 Bravo 738. Oxenai 6226, desça para o nível de voo 060. Desça para o nível 060, Oxenai 6226. Rumo 255, tráfego 10 horas, 18 milhas, rumo oeste, cruzando nível de voo 060 para o 370, o Alfa 320. Afirmo Gol no 255, dessa via para 2000 pés, o ajuste no 04. 04, a partir de pelo completa a via, obrigado. Oxenai 320, redução de velocidade 2104. Charlie Jéssica, frequência livre. Livre, graças. Azul 771 no complexo final, chame torre, ONU 18 decimal 95. ONU 18 95, Azul 2771. Oxenai 320, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020. Limite radial 270, redução de velocidade 2109. 2020, limitada pela 270, 2109. Oxenai 1141, complete redução de velocidade 2209. 2209, 1141. Oi, Salvador, boa tarde, o Azul 2771, no estabilizado de Alias, K190. Azul 2771, no ajuste no 014. Tráfico ajustado, pouso autorizado, pista no 0, reto 170 graus, 099. Reto, pouso autorizado, 2771. Oxenai 6320, desça para 3000 pés, ajuste no 014. 3000 pés, 1004, Oxenai 6320. Oxenai 6226, cancelada as restrições de altitude, desça para 4000 pés, ajuste no 014. 4000 pés, sem restrições, 1004, Oxenai 6320. Oxenai 6320, complexo de redução de velocidade 2009. 2009, chamamento 32. Azul 2788 autorizado, alinhar área e manter pista no lugar. Xenônia 320, reacima a navegação matroa de Duna, desce para 2006, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Bono Duna, autorizado X-Ray, Xenônia 320. Xenônia 226, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 025, limite radial 270 de Salvador. Esquerda proa 025, limite radial de Salvador 625. Xenônia 141, vetoração para sequenciamento, curva direita proa 240, limite radial 290 de Salvador. Deixa para o nível 050, complete redução de velocidade 200 mais. Direita 240, limite 290 de Salvador. 050, reduzindo 200, 6141. A série do 2230 tem condições de manter 200? 209, afirmativa. Sente, mantenha 200 mais. Reduzindo agora 209, 2230. Xenônia 320, complete redução de velocidade 180 mais. 809, 320. Xenônia 320 vai seguir tráfego posição de 11 para 12 horas, 8 milhas, com 180 de ground speed. Sente o tráfego na 320. Interceptão no localizador, visual com campo, gol 1255. Gol 1255, completa sinal, chame torre, 1-18 decimal 95. 95, obrigado, boa tarde. Controle Xenônia 226, tem que cruzar a direita para 035, só para fazer um pequeno desvio. Sente, a Xenônia 226 autorizada para o 035, complete redução de velocidade 1-80 mais. Autorizado, completar 1-80 mais, 2-2-6. Feliz Salvador, boa tarde, está 3-1-4-4, informação, papá. Está 3-1-4-4, autorizado chegada Bomed 1, desça para o nível 050. 050, autoriza, está pintando 3-1-4-4. Inicialmente mantém a chegada, está 3-1-4-4. Xenônia 226, desça para 3.000 pés e ajusta no 014. 3.000 pés, no zero no máximo, Xenônia 226. Controle Salvador, uma boa tarde, Azul 2788. Azul 2788, contato radar, suba para o nível de voo 170, sai da Momo. Bono 70, havia informado que não tem condição de cumprir o gradiente superior, está autorizado no 70? Azul 2788, cancelado das restrições, suba para o nível de voo no 70. Direto no 70, cancelado as restrições, grato. Xenônia 226, autorizado para interceptar nesta proa. Autorizado para interceptar nesta proa, 6226. Passarudo 2230, vetoração para sequenciamento, curva direita proa 180, limite radial 250 de Salvador. Vetor Sul, limite é 250 Salvador, ou passarudo 2230. Se quiser, tem condições de reduzir até 150 nós. Passarudo 2230, redução para 180 nós. Gente, reduzindo 150 nós, 2230. Localizador, né? 320. Xenônia 320, complexo final, chame torre, 1-1-8, decimal 95. 295, 320, boa. Xenônia 320, estabilizado visual. Xenônia 320, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, 320. 31144, redução de velocidade 250 nós, número 4 na aproximação. 250 nós, 3144. Sinal 1141, curva esquerda, proa 200, aguarde o último vetor para o localizador. 200, 1141. Sinal 6226, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte na 6226. Sinal 6141, desça para 3000 pés, ajuste no 014. 3000, 0 no 4, 6141, passarei do 2230, desça para o nível 050. Desce para o 050, 2230. Sinal 6141 para o localizador, esquerda 135. Esquerda 135, limite ao local da 10, 6141. Passarei do 2230 para o localizador, curva esquerda proa 070, desça para 4000 pés, ajuste no 014. Vetor 070 para o localizador, desce até 4000, no 014, ajuste 2230. Sinal 6141, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, desce e dá no 06141, não será? Sinal 6226, complete sinal, chame torre, 118, decimal 95. Ele é livre, pouso, sinal 6320. Guarda top, está livre. 6226, complete sinal, chame torre, 118, decimal 95. 118, 95, 6220. Torre Salvador, Oxalé 6226. Oxalé 6226, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, número 2, o ajuste no 014. 014, como número 2, 6226. Oxalé 6315, na escuta do controle? Sinal 6315, autorizado chegada a mão, desça para o nível 060, redução de velocidade 250 nós, número 5 na aproximação. Azul 4422, autorizado chegada a Bomed 1, desça para o nível de voo 070, redução de velocidade 250 nós. Passarei do 2230, autorizado a interceptar nesta proa, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. A proa autorizada a interceptar, desce até 2000, 2230, reporte estabilizado. Chené 6320, no solo 29, direita, São Salvador, 121, décima 1, agilizando, por favor. 31 na direita, agilizando. Chené 6226, retorno 50 graus, 089, autorizado pouso, pista 10. Autorizado o pouso, pistola zero, chamar minha vez, exemplo. Tomar o vento? 150 graus, 079. Obrigado. Agosteu, estacionamento a critério, recorte pronto para o táxi. Tudo cancelado, as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste uma 014. 3.000 pés direto no 014, tá? 3.014. 141, completo sinal, chame torre, 118, decimal 95. 1895, 6141. Salvador, boa tarde, 6141 da Oceané, estabilizado no ILS X-Ray, da 1-0. Oceané, 6141, ajuste no 014, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continua a aproximação, parou no 06141. Oceané, 6226, no solo aos 31, direita, São Salvador, 121, décimo 1. 121, Oceané, 6226. Então, Sessão 3144, desça para 2.000 pés, autorizado LSX-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado LSX-Ray, reportar estabilizado, Sessão 3144. Passarelo 2230, completo sinal, chame torre, 118, decimal 95. Gente, torre agora, 1895, 2230. Sessão 6141. Torre Salvador, passarelo 2230, vai passar dona. Passarelo 2230, ajuste no 014. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continua aguardando autorização de pouso, 2230. O Sena 6315, desça para 4.000 pés, ajuste chama 014. Gente. Sena 6141 no solo aos 34, direita, São Salvador, 121, décima 1. 221, 6141. Oi, Salvador, é o Papa Romeo Whisky Golf Serra, no Pátio estacionado, está pronto para o táxi. Papa Romeo Whisky Golf Serra, suporte na taxiway Papá, confirma a autonomia. Passaredo 2230, autorizado pouso, pisto no 0, vento 140 graus, 099. Autorizado pouso na 10, 2230. 3.0014, Paraná 315, desça para 2, no meu país, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado. Busque Golfo Serra, sim, se você puder. Está 3144, completo final, chame torre, 118 decimal 95. 118 95, está 3144, padrão. Passaredo 2230, decola no solo aos 36, direita, São Salvador, 121, décima 1. 21, 12230. Whisky Golf Serra, fora do solo, senhor. Whisky Golf Serra, decolado aos 37, mantenha a proa norte, aguarde coordenação. Gostaria. Serra. Salvador, boa tarde, TAN 3144, final ILS 10. TAN 3144, ajuste 1014, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 08 nós, informo opção 44, decolou da pista auxiliar, afastando pela sua esquerda, como norte, não interfere com seu pouso. Gente, livre pouso 10, ainda não avisto o tráfego, TAN 3144. Whisky Golf Serra, chame controle Salvador, 119, 18. 19, 8, Serra.